Tudo que era oficina, motos, stock, material, armazém, desapareceu tudo. Tudo, nem uma peça ficou. Nada, nada, nem uma ferramenta. Bem, pois é, a desgraça que é muita moto de cliente que eu tinha lá. Foram 41 motos na totalidade, a maior parte delas, 30 e tal, são motos de clientes. O prejuízo então é total? Sim, prejuízo total. Conseguiu já fazer as contas à perda? Eu, se for à perda de tudo o que lá está, pá, com material todo em estoque redondo, dá para os 400 e tal mil euros. Mas nessa noite não teve a oportunidade de salvar a sua casa? Não, eu não fui. Sim, eu não estava cá, eu tinha ficado, fiquei na IP3 encurralado, saltei para Mortágua, Mortágua também não consegui passar e tive que ficar para o ir, até abrirem a estrada depois. Não tive. Mas quando chegou nem queria acreditar? Não, e a minha sorte foi mesmo o empregado meu que conseguiu abrir o portão, arrebentou-me com o portão, tirou-me a carrinha, porque se onde estava a carrinha ardia e ardia-me a casa mesmo, não tinha hipótese. Que é logo ao lado, não é? Mesmo ao lado, aí não tinha hipótese. Todo. E Nuno, qual é que é, nesta altura, o seu sentimento? É de se reerguer, de voltar a esta sua atividade, porque isto é uma vida de trabalho? Claro que sim. Há 15 anos que eu estou coletado em meu nome, e já estou, tenho que começar a trabalhar, já estou debaixo na garagem, debaixo de casa, aos poucos já temos algum material, alguma ferramenta e estamos a trabalhar. Não posso parar, eu não posso. Não sou de baixar a cabeça, por isso. E desde a primeira hora também decidiu juntar-se a este grupo de vítimas, a esta associação? Porquê é que o fez? Claro que sim, fiz isto por para ver se a gente, se isto não somos esquecidos e para ver se temos de ter ajuda de alguém. Se não temos oportunidade, nós temos de ter mesmo ajuda de alguém.